grana que abastece carro, bicho. E quando os faixas vão na pista, nem dá pra contar os bichos. A desfile de maçarico, deusinho do estado. Esse panguado viaduto, o mano faz um estrago. E pela reta da manilha, tá mó paz, cana se fé. Enquadrarão eu e o chopper, caminho da 23. Passou a mão pelo meu saco e não achou nada dessa vez. Libera, eu não devo nada e ainda pago você. Me perguntou se eu era artista e o documento da mão. Jogou meu nome no YouTube, agora essa puta que é fã. E a versão de mim pra elas, abusadão de perfume. Mas não patrocinou, desceu logo a caixa de costume. Muitos olhares no quadrado que nós fica até sem graça. Essa bandida se aproxima, me esbarrando ela para. Cara de filha da putinha, atiçando o girão. Eu até ia querer ontem, pois hoje não tem mais grana. Na boca vende gasolina que abastece carro, bicho. E quando os faixas vão na pista, nem dá pra contar os bichos. A desfile de maçarico, teuzinho do estado. Esse panguado, viaduto, o mano faz um estrago. Água de bandido na mesa do mano. Eu ganhei tanto dinheiro, acho que acabei superando esse plano. Os que queriam me ver na miséria vão ter que me ver marulando. E MWX servo lá, pula de branco, ela saiu mancando. Graças a Deus posso tirar os irmãos da vida. Gringo sobe a favela e pensa que eu sou terrorista. Pai só vem pra conhecer outro lado da vida. Ela que é putaria, afirma financeira. E a versão de mim pra essa piranha da sua e da barra. Ela sabe que eu sou homem de negócio e de palavra. Se não for pra fuder, baby, é melhor tu marcar de casa. E se não for dinheiro, eu não vou perder meu tempo com nada. O coragem. Na boca vende gasolina que abastece carro, bicho. E quando os faixas vão na pista, nem dá pra contar os bichos. É desfile de maçarico, deusinho do estado. Esse panguado, viaduto, o mano faz um estrago. Na boca vende gasolina que abastece carro, bicho. E quando os faixas vão na pista, nem dá pra contar os bichos. É desfile de maçarico, deusinho do estado. Esse panguado, viaduto, o mano faz um estrago.